Os desafios do esporte no século XXI. A principal questão dos Jogos Olímpicos: os limites físicos do homem. Do nosso correspondente. A cada ano, a cada Olimpíada, um corredor, um nadador, um saltador, um lançador de disco diminuirá, aumentar centímetros ou metros, alguma marca até então considerada intransponível. Nessas competições, os limites do desempenho esportivo humano serão sempre desafiados. Em 1896, na prova dos 100 metros, o recorde foi de 12 segundos. Em 1950, irá ser de 9 segundos. Em 1896, o recorde na prova de lançamento de disco foi de 29 metros e 15 centímetros. Em 2050, poderá ser em torno de 90 metros. A luta pelas melhores marcas une esportistas e cientistas. Para o atleta, a quebra de um recorde passa a ser a meta de sua vida. Para o cientista, a evolução biológica da raça humana. Com a evolução da engenharia genética, o limite biológico do homem está sendo sempre modificado. O Brasil também tem procurado quebrar recordes e obter vitórias expressivas. O atletismo, particularmente, tem sido sempre o grande campeão. Não podemos nos esquecer do êxito de Ademar Ferreira da Silva, grande atleta brasileiro que nos deu 2 ouros olímpicos.